muito obrigado pela presença. Quero dizer aos irmãos que não puderam vir, olha, firme no Senhor, aonde você estiver, glorifique a Deus aonde você estiver, mas que você possa estar tirando do coração, confiando no Senhor. Esta noite nós vamos estar falando sobre o caos. Caos em que nós estamos vivendo, o caos em que a Bíblia nos mostra aqui como que estava a terra. Veja só, diz assim a palavra aqui neste texto: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. Escuridão. A escuridão. Estava tudo escuro, não havia luz. Que caos! Como estava aquilo? Mas Deus viu que a escuridão era terrível. E por isso ele criou a luz. Pode acender. Obrigado, irmão. Só isso que eu queria, tá bom? A escuridão cobria o mar. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos falar mais uma vez com o Pai? Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos mostra que o Senhor viu que a escuridão era terrível e o Senhor formou a luz, criou a luz, trouxe esperança, trouxe vida, trouxe alegria. Ó Pai, estamos vivendo também num tempo de caos, num tempo de medo, de angústia, mas queremos, ó Pai, ao ler essa palavra, despertar no coração de cada um dos irmãos, pela fé em Cristo Jesus, ó Deus, despertar a esperança de que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor vai trazer para nós luz, vai trazer para nós vida, vai trazer para nós alegria, vai trazer para nós esperança em Cristo Jesus. Por isso é que estamos, para glorificar, exaltar o Teu nome, no nome de Jesus que oramos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, olha, nós estamos vivendo neste tempo de ansiedade, de... O texto que nós lemos aqui era aquela escuridão. E Deus viu que tinha que ser feita alguma coisa. E ele então, e ele diz aqui o texto, irmãos, que ele viu que a luz era boa. Irmãos, o teu coração está angustiado, você também está vivendo neste caos, você também está percebendo e deixando entrar no teu coração, na tua vida, este medo, essa angústia, esse pavor da morte. Porque vamos à televisão, ligamos, ouvimos alguma notícia, é de morte, é de medo, é de pânico, e aquela angústia vai crescendo, vai entrando no nosso coração e nós ficamos desesperados. Irmãos, nos primeiros dias que eu fiquei lá em casa, eu estava entrando nesse tédio, estava entrando nesse medo, estava entrando nesse pavor. Aí comecei a ler a Bíblia e, pela graça de Deus, o irmão Guilherme tem nos ajudado aí com esse site da igreja, tem ajudado aí com esse, essas lives, né, que nós estamos fazendo. E começamos a ler mais a palavra e estudar mais e procurar buscar mais ao Senhor. E Deus veio trazendo alegria, veio trazendo um renovo, veio trazendo então a esperança de dias melhores. Nós não podemos ficar angustiados. Até a irmã Creuza me falou de uma mensagem que o pastor Silas Malafaia passou e mostrando, né, notícias otimistas que o jornal não traz. O que é isto? Meu Deus, como é que pode? É só miséria. Será que nós queremos ouvir só miséria? Ah, não, temos que desligar a televisão. Temos que parar de ouvir um pouco essas coisas terríveis e buscar mais a Deus, ou buscar mais o Senhor, porque o Senhor nos traz esperança, o Senhor nos traz alegria. E eu digo, irmão, louvado seja a tua vida, porque você tirou esse medo. Não, eu vou para a igreja. Irmãos, a igreja somos nós, nós podemos estar em qualquer lugar louvando a Deus, mas é tão gostoso estar aqui no templo, não é? Ah, é muito mais gostoso, é muito. É diferente. É diferente de que você está lá na igreja, lá na sua casa, está ali com a sua família. Ah, é muito bom estar ali com a família, mas é que é muito gostoso. Olha aqui, louvai ao Senhor, né, no seu santuário, é como se nós unindo as nossas vozes, unindo as nossas forças, torna-se muito melhor. Por quê? A união, diz aquele ditado, né, faz a força, né? A união faz a força. É, irmãos, olha, veja só, Deus criou todas as coisas. As coisas que Deus criou, você comparando, acompanhando esse texto que nós lemos aqui, diz que foi bom. Então, tudo que Deus fez foi perfeito, foi maravilhoso, até que Ele criou o homem, pois lá no Jardim do Éden. E lá estava o homem trabalhando, Deus de repente olhou assim, está faltando alguma coisa ali para o homem, aí fez a mulher. A partir dali, começou aquele homem e a mulher ali, o tentador, que só tenta o homem, que só tenta nós humanos, não tenta animais não, ele pode até usar um animal, mas o animal não tem espírito, não é o animal que vai para o céu, quem vai para o céu somos nós. Aí foi lá, tentou a mulher e lá se foi, o homem e a mulher ficar separados de Deus. Aí começou a angústia no coração do homem e da mulher, olha, já não estão mais na presença do Senhor, pecou, eles esconderam, começaram a ficar, olha, não, nós temos que esconder, porque Deus vai vir aqui e Ele vai nos cobrar. Todo homem, quando peca, nós ficamos nessa angústia, temos que esconder. Temos que esconder, porque se souberem do nosso pecado, vai ser. Eu lembro quando pequeno, olha, eu pequeno, às vezes eu comia alguma coisa lá em casa que a mamãe tinha dito que não podia comer, aí eu saí, quando a mamãe descobrir, ela vai me pegar. E é fato, irmãos. É fato, olha bem, uma vez a minha mãe mandou eu pagar um sabão, era longe, a casa aonde eu ia pagar, era longe, eu tive que andar muito tempo, glória a Deus, irmã, seja bem-vinda, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, minha querida, oh glória, aí, irmãos, eu fui andando, mas eu era garoto, devia ter o quê, 8, 10 anos, não sei. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o dinheiro. Cheguei lá e o que aconteceu? Oh, mamãe, eu perdi o dinheiro. Eu ia arranjar outro dinheiro, mas não arranjei, esqueci. Mamãe falou, meu filho, por que você não falou comigo? Ora, quando nós confessamos nosso pecado a Deus, Deus perdoa. Olha, a gente fica andando angustiado por causa do pecado, não confessa o pecado a Deus, esconde do homem, quer esconder de Deus não escondemos. E quando nós confessamos, Deus fala conosco, igual minha mãe falou comigo. Ô, meu filho, por que você não falou mais tempo? Você já estava livre disso aí, ó. Essa angústia está aí no teu coração, você não precisava viver essa angústia esse tempo todo, não. Não precisava. Veja só, olha bem, essa angústia aí, esse pavor, de um lado, grupo, olha, fique todo mundo em casa. Do outro lado está o pessoal, abre o comércio, nós precisamos trabalhar. Eu vi uma coisa bonita, não sei se é em Brasília ou onde foi. Olha, os comerciantes, os empregados, sabe o que estava fazendo? Começa a fechar, mas estava de joelho nas portas, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, nós precisamos trabalhar. Uma mulher chegou para o presidente e falou, presidente, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu não quero esmola, eu quero trabalho. Então, de um lado, pessoas querendo trabalhar, do outro lado, não segura. E parece que está havendo aí uma política entre o presidente e os governadores. Olha só que coisa. E entre o presidente e os governadores, prefeitos, estamos nós. Estamos nós. E os mais pobres, eles estão já passando necessidade. Não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para comprar comida. Aí saiu agora um dinheiro aí, o pessoal aglomerou, aquela multidão lá, teve um lugar que deu até briga. Todo mundo querendo chegar lá na boca do caixa para pegar o dinheiro. Que coisa, né? Irmãos, continuando aqui no texto da Bíblia. Veja só, o Deus criou o homem, de repente ele disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. E daí a pouco cresceu. E quando o povo afasta de Deus, vem angústia, vem o pecado, vem a iniquidade, vem coisas diabólicas. Aí Deus viu que o homem estava no pecado, o que ele fez? É. Noé, fala com esse povo, que eles não se arrependerem, se não entrar na arca, vai todo mundo perecer. Aí o povo não quis ir para a arca, só entrou Noé. Pereceram todos. Novamente, Deus permite a povoação da terra. A terra está enchendo, daí a pouco o homem não quer buscar a Deus, ele quer buscar a solução no seu conhecimento. O que, que eles fizeram? Não, vamos fazer uma torre. Vamos aqui, nós queremos crescer, queremos ser de Deus, queremos ser maior do que Deus. Aí Deus então falou assim: olha, vou atrapalhar. Pôs a confusão, aí ninguém. Então aqueles que compreendiam um ao outro foi cada um para um canto, por isso nós temos esse montão de línguas nessa terra aí. Tem tantos dialetos nesse mundo que nem sei. Confusão outra vez. Nós estamos numa confusão muito grande, nós estamos num caos muito grande. Nós estamos num caos muito grande. O irmão Marinho, ele tem lá o seu negócio. Já tem um mês que está fechado, né, Marinho? Sem ganhar nada. Como é que vai pagar as contas? Olha, eu posso contrair essa enfermidade, mas pode ser que eu não contraia. E Deus vai me... Então eu tenho que orar, pedir a Deus, eu tenho que sair. Tem que sair. Ora, aqueles que têm mais problemas, aqueles que têm já mais dificuldades, ele então tem que tomar mais cuidado. Procure fazer isto. Irmãos, a angústia em que nós estamos vivendo é muito grande. É o desespero e é o pecado. É a iniquidade. É porque nós não estamos buscando a Deus. Nós temos que buscar ao Senhor. Temos que buscar mais a Deus. O povo da igreja, aqueles que têm condições de estar buscando, vamos buscar, vamos mostrar para esse povo. Não, eu tenho receio, eu tenho muita, mas eu tenho que confiar no Senhor. Então eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que buscar o Senhor. Olha, que maravilha quando nós podemos sair das nossas casas e podemos cultuar o Senhor. Irmãos, eu quero, já contei aqui essa história, vou voltar a contar. Uma história aqui de um homem chamado, que aqui puseram o nome de Mauro, está nesse livro aqui. Mauro era um homem bem sucedido financeiramente. Ele cresceu ali em São Paulo e lá ele foi no comércio, ele já tinha várias lojas e um belo dia ele saindo do seu trabalho, estava voltando para casa, de repente um carro fechou ele. E ele, assustado com aquilo, gritou para o cara: seu louco. Mas o cara já estava parando na frente, já outro carro parando atrás, e entraram, e rapidamente, quando ele viu, entraram três pessoas dentro do carro dele e o sequestraram. Ele então ficou durante vários dias, e a família desesperada, porque pediram $2 milhões para soltá-lo, e a família, por mais dinheiro que tinha, mas para conseguir esse dinheiro assim rapidamente é difícil, não é fácil, e não conseguia. E eles então, meio desesperado, cortaram um pedaço da orelha dele e mandaram para a família: aqui está um pedaço da orelha, se vocês não arranjarem o resgate, nós vamos matá-lo. Aí diminuíram o valor, e aí pagaram o resgate e foi... ele foi libertado. Mas aquele homem que era um homem trabalhador, aquele homem que era um chefe de família, alegre, estava sempre ali alegre com a família, ele passou a viver mais dentro do quarto. Aos poucos ele foi saindo, voltando à normalidade, mas ele passou a ter uma vida diferente. Ele saía para trabalhar, mas à tarde ele saía do trabalho e ficava perambulando pela cidade ali em São Paulo, como que procurando alguma coisa no meio daquela multidão. Ele procurava encontrar um homem que ele um dia vera o rosto de um daqueles sequestradores. E aquele homem tinha uma cicatriz no rosto que o identificava, que mostrava quem era ele. Quem era aquele? E assim, um dia, depois de vários tempos, mas não tô, vou ler tudo aqui, ele identificou aquele homem. Ao primeiro momento, a vontade dele era, pensou em chamar a polícia, mas não fez nada disto. O que ele fez? ele começou a seguir. Aquele homem pegou o metrô, saltou num determinado lugar, entrou num ônibus e ele foi a Alice seguindo aquele homem. Até que aquele homem, depois de ter saltado do ônibus, entrou na casa. Ele entrou e ali ele ficou observando aquela casa de longe, pensando no que ele poderia fazer. E ele, conversando com uma menininha que estava ali perto, sondou mais quem é aquela pessoa e obteve mais informações daquele cara. O que que ele fez? Ele procurou um assassino de aluguel e contratou aqueles para procurar, identificar quais as pessoas que o sequestraram. E ele disse, e a metade depois quando pegasse aquela quadrilha. Lá uma madrugada, ele estava em casa, depois de 2 meses, o telefone toca. E falaram com ele, olha, se você quiser vir ver a cara, o rosto de pessoas que te sequestraram, você tem 1 hora para chegar aqui. Ele estava a 73 quilômetros do local. E ele pegou a madrugada, saiu correndo, foi até aquele local. Chegando lá, a pessoa com quem ele tinha combinado disse, estão ali os corpos das pessoas. E ele, naquela escuridão, pegou uma lanterna e foi olhando a cara um por um. Até que quando ele olhou, o último, quando olhou a cara, ele disse, não, vocês estão enganados. Não pode ser verdade, não pode ser, vocês erraram, vocês se enganaram. Este não, este é o meu melhor amigo. E aquela pessoa a quem ele tinha contratado para fazer aquilo, ele disse, ele pode ser o seu melhor, mas foi ele que combinou, foi ele que ficou com a maior parte do valor do resgate. Ele gritou e ele falou, não pode, não pode. E ele disse, não, nós verificamos tudo e esse que tem a cicatriz aí, nós, foi o primeiro que nós pegamos e ele falou tudo. E disse que ele que fez, ele que foi o que planejou. Aquilo arrasou. Ele saiu dali desesperado. Ele pegou o carro e foi rodando, rodando até que gasolina e ele de madrugada onde ele estava, ele parou, dormiu ali, foi acordado com os guardas. E o guarda acordou e ele disse, me prendam, eu matei, me prendam. E ele não sabia falar aonde estão os corpos, o que, que você falava isso, eu matei, me prendam. E eles falando muitas coisas que não estava se batendo e como prender, não tinha os corpos e ele não falava coisa com coisa, chamaram a família. E a família viu do estado que ele está. A partir dali, aquele homem passou a viver isolado e ele tentou suicídio várias vezes. E conseguia mudar até que a terceira vez, quando ele tentando suicídio, eles levaram ele para uma clínica cristã. E ali naquela clínica, ele vivia só no quarto. O conselheiro, o pastor conselheiro, tudo, todo meio para conseguir uma maneira para que aquele homem se abrisse e falasse com ele. E ele não falava nada. Até que um dia, encontrou o Mauro à sombra de uma árvore ali naquela clínica e chegou perto dele e disse, olha, eu gostaria de contar uma história para você, só quero que você me ouça, não precisa falar nada. Se em algum momento você ver, se você sentir que eu estou te incomodando, você fala, que aí eu paro. E aí começou a conversar com ele, olha, um rei, aquele homem era muito rico, mas um dia ele recebeu uma visita na sua casa e aquela pessoa que foi visitá-lo disse que queria comer um churrasco, mas que fosse de uma ovelha muito especial. Aquele rei tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, mas acontece que aquele rei, eu estou contando aqui do rei, mas aquele rei, ele então um dia, ele viu uma mulher, e aquela mulher estava de uma maneira que ele sentiu atraído por ela. Então, pegou aquela mulher, levou para o palácio, e ali ele cometeu um adultério com aquela mulher. Passado algum tempo, aquela mulher virou para ele e disse assim: eu estou grávida. E ele, então, procurando esconder o pecado de Deus e também dos homens, ele, que ele fez? Ele pegou o marido dela e colocou na frente da batalha e disse para o comandante: põe ele na frente da batalha, para que ele... E ele veio a morrer. Ele veio a morrer. E aí contou, falou com ele, né, do seu pecado. O rei procurou esconder de todas as maneiras o seu pecado. Ele tentou esconder, mas um dia Deus levantou o profeta. E o profeta foi e conversou com ele. Eu estou num dilema muito grande. Qual o dilema? E eu preciso da sua ajuda, meu rei. Então fala para mim que eu vou te ajudar. Aí ele contou a história que um homem tinha uma ovelha, mas tinha um vizinho que tinha uma ovelha muito linda, que era cuidada com muito carinho. Aquela ovelhinha dormia ao seu lado, tinha um cuidado muito grande. Veio um amigo visitá-lo e ele então quis oferecer um banquete para esse amigo e resolveu pegar aquela ovelhinha que aquele seu vizinho tinha, que era a única ovelha que ele tinha, e matou. E o rei disse para aquele homem: esse homem merece a morte. E o profeta disse para ele: este homem é o Senhor. Ele lembrou então do que ele tinha feito. Tinha adulterado. Ele lembrou de que tinha escondido o pecado de todo jeito. E a partir de então, aquele rei, o rei Davi, ele passou a fazer tudo para se livrar do seu pecado. E ele dizia que ele orava, ele clamava, mas o seu pecado estava constantemente na sua presença. E ele orava e pedia ao Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga, Senhor, as minhas transgressões. O pecado, ele estava constantemente na presença dele. Aquele homem que estava ouvindo ali, aquele conselheiro, aquele pastor, ele começou a chorar. E ele chorava, ele gritava e disse: eu pequei, eu matei. O sentimento de culpa daquele homem era terrível, e ele disse: eu não mereço o perdão. Mas o pastor disse: olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Deus perdoa todo pecado. Deus perdoa todo o seu pecado. Então confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. E aquele homem ali, ele orando, sentindo o peso do seu pecado, ele disse: não, eu mereço a morte. E o pastor disse para ele: você não precisa morrer, porque Cristo Jesus já morreu em nosso lugar. Cristo Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ele já deu a graça de todo aquele que crer, ele é perdoado de todos os seus pecados. Aquele homem, então, ele viu ali a oportunidade de tirar da sua mente aquele carrasco, o carrasco imaginário, a culpa dos seus pecados, do ato que ele havia feito, porque não é com as nossas mãos que nós vamos tiça, não é com as nossas mãos, nós temos que deixar isso para Deus. Mas o homem que não tem Deus, que vive no pecado, ele acha que tem de fazer justiça com as suas próprias mãos. Aliás, nós às vezes chegamos a esse ponto de assim fazer, assim de pensarmos, e em alguns casos até mesmo fazermos com as nossas próprias mãos. Mas Deus já pagou o preço. Por isso temos que confessar os nossos pecados e falar com o Pai. E assim nós conseguimos a graça de voltarmos para Deus. Capítulo 59:2 diz que são as nossas iniquidades, são os nossos pecados que nos separam de Deus. E o que nós temos que é buscar ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele disse que veio para buscar salvar todo perdido, todo aquele que está em pecado, todos pecaram, é o que nos diz a palavra de Deus, e carecem da graça de Deus. Todos nós somos pecadores e nós precisamos do perdão de Deus. O que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o de Deus é a vida eterna para todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aquele homem, ele aceitou Jesus, ele confessou a Jesus como seu Senhor, ele confessou o seu pecado a Deus e Deus o livrou daquela condenação. Tornou-se um outro, voltou para a família e a família viu a transformação na vida daquele homem. Aquele homem que não tinha, agora estava em paz, porque ele tinha aceitado Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo num caos. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis. A palavra de Deus, Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém? Irmãos, então nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar com essa angústia, porque nós temos a paz dos céus, nós temos a palavra de Jesus, nós temos a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, vamos glorificar a Deus e agradecer por esta bênção que Ele nos deu, por esta paz que Ele nos deu. Amém? O caos estava no começo, mas Deus trouxe a luz. O caos está nas nossas vidas neste tempo presente também, por causa do pecado. Mas a luz dos céus já veio para nós através de Jesus. O que nós temos que fazer é confiar. Deus, nestes dias, está permitindo que isto aconteça no mundo todo, para que a igreja desperte, para que a igreja levante e pregue que Deus dá a paz, que Deus tira a enfermidade, que Deus nos livra deste vírus, que Deus nos livra de todo mal, Deus nos livra de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos orar e falar com o Pai agora em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Pai. Pai, oh aleluias, ó oh, Deus, ó oh, Senhor, o caos está grande nesta terra. Senhor, nós temos visto, ó Pai, que este vírus, Senhor, saiu lá daquele país, já entrou, já jogou no mundo todo. Nós temos visto, nós temos ouvido, Senhor, falar deste vírus chegando até as longínquas. Mas, ó Pai, a Tua palavra que o Senhor trouxe luz no meio do caos. E eu creio, ó Deus, que a igreja está aqui neste mundo para levar esta luz às pessoas em todos os lugares. Desperte-nos, ó Deus, desperte a Tua igreja, que nós, ó Deus, possamos levantar e falar do Teu amor, da Tua graça, para que esses que estão vivendo com este medo, com esta angústia, possa, Deus, confessar e crer, e o Senhor dar paz ao seu coração também. Ó Pai, nós oramos assim, crendo nesta graça, crendo no Teu amor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.